Fala aí, pessoal, aqui é o LC e se chumbar vai apanhar, velho. Fala aí, aqui é o Guilherme, a outra é minha, hein. Fala aí, eu sou o Pará e é 3 gols ou 10 minutos. E a gente tá aqui hoje, galera, pra lançar o primeiro episódio do Dark Sidecast, finalmente. Na realidade não é o primeiro episódio, é o episódio zero. Porque a gente tá pensando em formato ainda, tamo meio enrolado com algumas coisas, o episódio vai ser mais curto do que a gente pretende lançar os outros, mas já é uma base do que vai vir por aí. Então hoje o assunto é sobre futebol de rua, e se você esperar até o final, tem um papo sobre a Guerra Civil, e eu vou explicar por que que o Visão enfia a porrada em todo o time do Capitão América. Então sintoniza aí até o final, pega o lanchinho, bota o fone, que o papo vai começar. Então a gente jogava bola depois da escola, né? Aí teve uma vez que a gente foi aquela merda aqui que eu pedi areia. Aí, eu, como sou um merda, eu comecei a correr daquele meu pique ridículo. Aí eu fui correr atrás da porra da bola, tinha chovido o dia anterior, tava cheio de cratera a porra da areia. Aí eu fui correr, já. Eu corri atrás da bola, tropecei na porra da cratera. Quando eu caí, eu não sei porquê, eu agarrei a perna da porra do moleque. O moleque tinha o dobro do meu tamanho. Ele é bem forte que eu. Caí, ele ficou puto. Disse que ele ficou puto e começou a me chumbar. A bicha do nosso colega lá, que vamos chamar de Asqueroso, vocês sabem o que é? Estava no gol. Ela cismou que queria ir pra linha e me mandou pra porra do gol. Viado, eu juro, todos os chutes que o moleque deu, eu não tive coragem de agarrar. Eu saí na porra do primeiro chute, o moleque tava chumbando pra me machucar pra caralho. Mas tipo, passou uns 10 minutos, ele foi lá, pediu desculpa, foi tudo na paz. Mas foi uma merda, nunca vi tanto medo de bola na minha vida, eu sabia que eu não ia apanhar. Sendo que ele teve um motivo, né? Quando você caiu em cima do pé dele, você mudou o dedo dele quase todo. Não, mas foi sem querer. Porra, mas jogar bola que ele pediu areia era muito maneiro. Era, eu não gostava não, ficava tudo sujo. Você quase não jogou, acho que chegou a jogar uma vez com a gente, quando foi o Guimarães. Não joguei só uma vez não. Não, mas tu não ia frequentemente igual a gente ia. Não, eu ia só uma vez, porra. E na maioria das vezes também a gente não ia falar, a gente ia pro teu prédio. Sim. Era maneiro também. Sim. Lembra ver aquele moleque que lembrou pra mim e caiu de quatro na grade, viado? Não, tava não. Eu lembro. Vocês estavam sim. Tava não. Chovendo. Foi o dia que eu não fui. Tava chegando não, tava. Tava garoando. Aí não fui, eu não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez? Acho que foi a primeira vez não, cara. A primeira vez foi aquela vez que choveu. E teve gente que saiu no meio. Acho que tu e Felipe saíram no meio. Não, a gente chegou aí, mas aí a gente não pôde ficar. Tá, conta a porra da história. Não, tava garoando. Aí o moleque escorregou e ficou de quatro na porcaria da quadra. Só isso, só. Eu achei que não lembro disso, não. Eu lembro o dia que o Carvalho e o nosso amigo brigaram. O Jô tava maneirinho. Não, para de brigar aí que vai acabar o futebol. Assim que vai acabar com o futebol. Pode crer. Moleque, sabe o que eu lembro depois? Eu dando um chute muito cagado, eu tava puto. Eu fui bicar a bola e eu fiz o gol. Aí eu fiquei sem reação, eu fiquei de cabeça baixa. Quando eu jogava com o moleque do prédio dele, do Pará, eu ficava com medo de comemorar. Teve uma vez que eu joguei com um amigo do Pará, né? Com a gente lá. Eu fui, meti um gol lá da nossa área, encobrindo o moleque. Aí fiquei com medo de comemorar, só levantei a mão e abaixei. Fiquei com medo do moleque me bater. Mas peraí, em que circunstância jogando bola na rua vocês realmente comemoram um gol? Depende, tem questão. Não, você sempre comemora. Eu só comemoro quando eu jogo contra, eu comemoro. Ah, eu meu condomínio contra outro. Não, aí sim, mas aqui dentro do condomínio eu não. Quando eu jogo com um moleque que eu acho que é mais habilidoso que eu. Eu também, quando o moleque do condomínio é mais velho que eu tô comemorando. Ele bota um banca que é melhor que a gente, é mais fica que a gente, eu sempre comemoro. Ainda mais quando é golaço assim, direita a Puskas, tá ligado? Melhor gol, gol mais muito do ano. É, porque tu vai fazer um gol jogando bola na rua e vai ganhar prêmio Puskas, assim. Ah, assim que é a vida, é a vida funciona. É, a vida é boa, assim. Sim, a vida é bela. Cara, eu só comemorava gol a Vera mesmo quando eu fazia escolinha. Eu acho que quando eu fazia escolinha, que eu sempre tive medo de jogar com os moleques mais velhos que eu. Então sempre conta essa história que eu tinha 10 anos, eu falava que tinha 8 pra jogar com os menorzinhos. E, porra, bagunçava os menorzinhos e eu comemorava muito, mulher. Eu comemorava como se eu estivesse jogando contra os profissionais. E não tinha vergonha, não. Pode falar uma coisa? Pode. Você é um merda. Não, mas achava que eu tava bagunçando, né? Eu fazia coraçãozinho pra minha mãe, eu fazia muitas coisas. Depois eu chegava em casa, agora eu penso assim, eu passo uma vergonha pensando nisso, moleque, mas na hora era coraçãozinho, beijo pra torcida, abraçava o treinador. Não, eu não consigo imaginar você saindo e abraçando a porra do treinador. Não, com 10 anos de idade. Com pedaço de vara com aquilo. Eu mandava coraçãozinho pra minha mãe fazer vários bagulhos. Professor, essa é pra você, professor. Eu bagulho do seu coração. Eu vou chegar fazendo. Mas enfim, eu comemoro pra caraca mesmo. Eu comemorava na escola, mas era de sacanagem. Porque ninguém lembra que você foi cozinha ridícula. Na escola a gente fazia trocinha, mano. A gente uniformizado, aspas. Não. O uniforme da escola pra gente. A gente então, exatamente. Isso é o uniforme que eu tô falando. A gente ia, combinava de usar munhequeira pra ficar no mesmo time. Não, combinava não. Carvalho levava duas e vocês dois usavam. Porra, mas do dia que eu levei munhequeira, a gente ganhou todas. Aí quando ele falava que faria, a gente usava as duas no mesmo braço. Não, era uma em cada braço, eu sou desse jeito. Ah, que legal, tem a grande diferença, né? Tem, pô. Porra, usar duas munhequeiras no mesmo braço é coisa de louco. É, uma em cada braço é não. Não, você ganhou, realmente. Desculpa. Eu lembro quando obrigado. O Carvalho falava que eu, entre aspas, traí ele. Que no sétimo ano, a dupla era pra ser eu e ele, né? Pra continuar eu e ele. É. E eu fui pedir dupla com o Andrei. Aí ele ficou cheio de pau no cozido falando que eu traí ele. Você é uma bicha. Você não sabia jogar bola porra nenhuma, nós dois anos juntos e jogou o mesmo time. Aí você aprendeu o babaca que te chamou, você foi atrás. Ô, não, mas sabe que a vida funciona assim, cara, porra. A vida é assim. A única vez que eu joguei essa merda foi com o Renato. Golzinho na escola foi com o Renato. E se perdeu de uma lavada tão ridícula que eu nunca mais joguei futebol na escola. Era tipo de dois rostos e demoraram tipo dois lances pra sair. Aham. Uhum. Lembra na quinta série que o desafio, aspas, era vencer aqueles dois moleques? É, pode crer. Lembro. Os tickets venceram ele, aí ninguém conseguia vencer os tickets. Os tickets é sacanagem. Não lembra dos tickets, não? Não, cara. Era só lembra, um, não? Porra. Não, mas porra. Eram os dois que um chamava e o outro era o ticket de fato. Sim, aí um chamava, não, cara. Porra, tinha o ticket e tinha o que chamava. Sim. O ticket. E quando fez dupla com o ticket, viraram os tickets. Tu não lembra disso, não? Na porra, cabeça não, do Guilherme. Eu não andava com o descolado da turma, não. Nem eu. Eu não andava com o descolado da turma, não. Eu andava com vocês, filho. Eu também não andava com o descolado. Tu andava com os merdas, eu também não andava com o. Eu sei prender com essas porra, ué. Eu nunca. Mas enfim, aí esse dia o desafio foi ganhar o ticket. Eu acho que a gente chegou a ganhar deles, eu acho. Eu e o Carvalho. Isso só porque eles foram todo mundo. Mas era bom, era bom futebol lá. Mas até que isso manteve, ué, porque a gente comemorou muito nesse dia. Bom, acho que foi vergonha pra gente, filho. A gente vencia e comemorava como se não houvesse amanhã. Sim, a gente corria, dava high five no rosto. Ele foi demonstrando a semana toda pro Renato e pro Pará que a gente ganhou, todo mundo. Não, e pior, que eu nunca tinha jogado bola com o Pará. A primeira vez que eu vi ele jogar bola foi nesse dia que ele jogou bola com o Renato. Eu sempre fui ruim, mas eu tinha que achar alguém pior que eu pra eu descontar minha raiva. Eu cismei que o Pará era ruim. Aí o Pará começou de palco e disse, não, não sei o que, eu jogo bem, tu nunca me viu jogando. Aí quando a gente foi jogar bola no ponto frio, esses meses jogar contra o Pará ficou me humilhando. Ficou muito mal esse dia. Lembro, sinceramente. Não lembro nem como começou o nosso futebol no ponto frio. Não lembro de quando a gente começou aí frequentemente. Foi no começo. Teve uma vez. Eu acho que foi no começo do NEF, né? Foi. Foi. A gente começou a jogar naquele campinho lá de trás. Quando começou eu não ia. Eu lembro que teve uma vez que eles falaram que caiu na lama. Porra, merda do caralho. Dessa vez eu não fui. Eu comecei a ir depois. O moleque da prima do meu primo foi, mano. Foi muito bom esse dia. Foi muito bom na hora, né? Que depois teve de tomar banho na rua, foi uma merda. Passando uma vergonha, todo mundo passava e olhava pra mim cheio de lama. Mas esse dia foi muito bom. Essa época foi boa, tá? Quando o Neff era o melhor time do bairro, com muitas aspas. Vamos explicar que Neff era um time de retardado que a gente tinha entre nossos 12 e 15 nós anos. É foda. Nós é foda, era o nome do time. É foda futebol clube. Não, pior que a gente começou a ter rivalidade e virou nós é fada os rivais. Sim. Eu estou com os dois dedinhos pra cima fazendo aspas no momento. Sim. Eu também tinha quando eu falei o melhor time do bairro. Sim. E teve campeonato com o bairro todo que era três times. Então sim. Não era o bairro todo. Tinha tabela. Foi umas aspas nesse bairro todo. Então. Sim. Também. E muitas aspas nesse bairro todo. A o parte troféu... do bairro que achava que sabia jogar bola. Ah. O troféu. A que sabia no curso, foi meu economista. Sim. O troféu foi um Tob de R$3. Foi. Foi. Isso foi. É melhor a gente não continuar assistindo. Oh, yes, baby. Quando a gente era da época do Ponto Frio, naquele frio de lama, quando a gente jogava no Ponto Frio, na época do NEC, vinha um moleque jogar com a gente, né, no nosso estádio, botando aspas, que era o Ponto Frio, campeão do Ponto Frio, e a gente era invencível, com mais aspas ainda. Nesse invencíveis que perdiam toda semana. Sim. Sempre se achava, vinha tentar botar marra. E sempre que eu tava com meu primo, eu ficava mais forte. Bota mais aspas, muito aspas aí. É o programa das aspas. Exatamente. Sim, aí, exatamente, o programa das aspas. Esse é o nome do podcast. É o Aspas Cast. Sim. A teoria das aspas, foda-se. Aí um desses moleques, vou citar o nome de filha da puta, era ali. Nunca gostei. Eu vou citar o nome deste cuzão. Rodinei. Aí ele veio cheio de mar. Ó, tranquilo, cheio de mar. A gente bateu o pedido. Só que deu uma entrada em mim, que eu já levantei indo pra cima do moleque. Aí teve que separar, aí acabou o futebol. Aí o moleque indo embora de bicicleta, falou uma merda pra mim. Aí eu cheguei e falei, criança, né? Não sabia a merda que falar. Aí falava uma coisa sem sentido, cheguei pra ele e falei assim, à noite você vai me pagar o cat. Aí o menino chegou pra mim, bravo, sim, 10 mil. O menino virou uma coisa desnecessária. E foi um futebol de amizade. À noite você vai me pagar boquete. 10 mil. Aí instabilizou o futebol. Acabou o jogo. Acho que ele voltou a jogar com ele, voltou a brigar. Acho que o Ponto Frio foi o jogo que a gente mais brigou com o Ponto Frio. Hoje você vai pagar boquete. Que de merda, hein? Nossa, cara. Muita criança, acredita nisso. Não, tipo, teve uma vez que tava no meu condomínio, tava só eu e mais dois moleques na rua. Era de tarde, era pequeno, descia tarde. Aí, porra, tava mó som, a gente tava jogando gol a gol. A bola era murcha, a bola era merda, a bola dava murcha. E, tipo, aquela bola de merda, aí murcha quando você chuta, ela faz tipo um. Dente de leite, dente de leite. Não, mas não. Dente de leite não, é uma bola bem merda mesmo. Aquela que vende no extra, naquela paradinha, naquela grade lá. Bola do capô. É, a porra dessa aqui. Aí tipo, a bola dava murcha. Aquela quando você chuta, ela faz tipo, pá, tipo barulho de tiro, a porra dessa assim. Aí, né, eu tava chutando, aí eu chutei. Aí foi pênalti. Aí o moleque não quis acertar, tinha tudo pênalti. Aí eu, tá bom. Aí ele chutou e fez gol em mim. Aí eu falei, não foi gol. Aí ele, foi gol, não sei o quê. Eu, não foi gol. Aí ele, tá bom então. Aí eu chutei a bola e ele achou que eu tinha xingado com ele, eu não sei porquê. Aí ele veio em minha direção. Tipo, ele tava no outro lado do campo, eu tava no gol. Ele veio em minha direção, falou o quê da minha mãe? Aí eu não disse nada da sua mãe. Aí ele me empurrou. Aí eu vim pra trás. Porra, o que é que eu faço? A cena é ridícula. Não foi muito ridícula. Eu bato eu pulei. Não, eu, na época eu usava a chave no pescoço. Ele correu a chave no pescoço. Eu pulei, eu segurei a chave e dei um... Eu encostei na bunda dele com o pé. Não foi um chute, eu encostei na bunda dele com o pé. E ele olhou pra trás e me bateu. Só que tipo, ele me pegou, ele me segurou, não sei o que ele fez, ou se eu segurei ele. Eu acho que eu segurei ele e ele mordeu o meu braço. Aí eu subi chorando. O que eu vou falar pra minha mãe agora? Seu idiota! Aí eu subi. Sorte que meu avô e minha avó estavam dormindo, eu tomei um banho, e acalmei, botei uma blusa de manga e esperei até minha mãe chegar. Aí quando minha mãe chegou, ela perguntou o que tinha acontecido. Aí eu primeiro falei que eu tinha batido com o braço no corrimão. Tinha arrancado o pé. É sempre isso, braço no corrimão. Aí ela pegou e falou, não, mentira, você não bateu com o braço no corrimão. Marca de dente, você bateu no corrimão. É. Tá bom, eu briguei. Ah, brigou com quem, não sei o quê. Não sei o que, era um moleque, não. Eu tava embaixo, eu não conhecia, não sei o quê. Aí, mas você tava lá embaixo, você não conhece, rapaz, você é perigoso. Eu também, desculpa, não faço mais isso. Aí, desde então, eu não briguei mais, entendeu? Acho, e você? Mas, fala. Não, mas o moleque, acho que pra ele, ele apanhou pra mim. Porque até hoje, quando eu encontro com ele, ele me olha de cabeça baixa. Então, eu tô feliz. Não puxa respeito nele. Sim. Você apanhou, mas a moral foi pra você no final da briga. Sim, sim. E eu conheci o moleque, eu falei, minha mãe que não conhecia pra ela não tirar satisfação com os pais dele, entendeu? Realmente, isso é a coisa mais vexatória do que eu apanhar. Sim, sim. E outra coisa, briga, eu acho que eu só briguei mesmo em futebol, assim, com esse moleque, que eu me lembro. Também nunca aqui. Não, calma aí. Sangrar. Calma aí, qual a sua definição de brigar no futebol? Não, qualquer discussão que tenha... É qualquer discussão que tenha tapa no peito, pra mim, essa era a minha concepção de brigar no futebol. Até... Era, exatamente. Até alguns anos... Mas tapa no peito, tipo... Não, empurrão. Essa era a minha concepção. Ah, você joga bem pra caralho. Não. Empurrar a pessoa. Quando eu era menor, essa era a minha concepção. Essas foram todas as minhas brigas que eu tive, com aspas, no futebol. Nunca cheguei a trocar soco, não. Eu também não troquei soco, não. Simplesmente fui mordido, então... Pior que eu também já fui mordido ao tentar dar um soco na cara. O moleque era filho do Luis Suárez. Vazou a imagem da Guerra Civil essa semana aí. A gente fez post lá no blog, pra quem quiser ver, vai estar o link na descrição. E vazou os dois times. O time do Capitão América vai estar o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga. A gente 13 lá, ganhei liga pra ela. Mais um babaca que eu não lembro. E o time do Homem de Ferro tá lá também. Vou deixar o link, eu não lembro de cabeça. E agora eu vou pedir pra cada um falar. Eu apoio o Capitão América, porque o filme é dele. Então, eu acho que ele vai ganhar. E acabou. Você é boost de filme, assim. Apoio o Capitão América, Guerra Civil. Não é Tony Stark, Guerra Civil, Homem de Ferro, Guerra Civil. Então acabou daí. Mas o Capitão América não deixa de ser um merda. Não, na sua opinião. Pra mim o Tony Stark é o merda que mata a criancinha com armas dele. A minha opinião é que conta. Pra mim sua opinião é uma merda, então fechou. Eu nunca falei com uma merda, então fechou. Não, fechou não. Você sabe. Vai, Greg, fala logo. A minha torcida é pro Stark... Porque eu prefiro Stark do que o Capitão. Eu acho o Capitão ele muito playboyzinho, muito marrento. Tem que apanhar da vida. Mas eu prefiro Stark mil vezes do que o Chip. Não, tipo, eu prefiro a história de vida do Tony Stark. Mas pra quem ganhar esse bagulho, eu prefiro o Capitão América. Mas você sabe que ele não vai ganhar, né? Cara, claro que ele vai ganhar, o filme é dele. Ele não vai ganhar ainda aí, cara. Ele tá lutando contra o Visão. Cara, mas por que você paga tanto o Visão, cara? Cara, o Visão nasceu, não, ele era digno do poder de Thor. E o foda-se que ele é digno do poder de Thor. Capitão América não. Thor é digno do poder de Thor e você mesmo fala que ele é um merda. E aí? Eu também. Então pronto, porra. Mas o Visão é bem mais que o Thor. Por quê? Cara, ele é o Jarvis. Ele é foda. Também, mas ele é o Chaves com o corpo. Simplesmente isso, ele voa. Ele é o Chaves com o corpo, cara. Caraca, cara, tá viajando. Cara, tá viajando, ele consegue botar o corpo dentro da parada e explodir por dentro. Ele é foda. O Jarvis, ele faz isso, né? Ele vai lá, pá. Ele tem uma joia infinita, cara. Capitão América é o quê? Um bombadinho. Sim. Grande merda. Quanto um androide. Ele tem dignidade. O cara é um androide, isso mesmo. É um humano lutando contra um androide. Essa é a questão. Você vai torcer pra quem? Pro humano. Pro androide. Parece mais com você. Não, você não parece com você. Ele parece com você. Você vai falar que um ser robótico parece mais com você do que um humano. Mas eu sei que eu sou um merda. Por que eu vou estar sempre semelhante? Hã? Eu sei que eu sou um merda. Por que eu vou estar sempre semelhante? Isso que pessoas normais fazem, né? Cara, o Capitão América não tem como ganhar essa guerra, cara. Porra. Cara, se ele não fosse ganhar, o nome do filme ia ser Homem de Ferro. É. E o subnome lá que eu esqueci agora. Guerra Civil. Homem de Ferro, Guerra Civil. Eu não sei, porra. Claro que sim, cara. Cara, a porra do Vingadores foi o trailer todo enchendo o saco da porra dos mutantes. Dos mutantes não, dos milagres, aspas. Um morreu no filme, isso não tem nada a ver. Cara, eles sempre encheram o saco pra deles pra mostrar que tinha alguém novo no filme. Se não é ser o mesmo filme com os mesmos atores. Não, se fosse os mesmos personagens. Eles podiam mostrar a Visão. Não, mas ele mostraram a Visão. No próprio cartaz mostraram a Visão. Ele tá excluído lá, não dá nem pra ver que é ele, parece um babaca aleatório de capa. Cara, num filme tem que ter o boom. E o boom do filme foi a Visão. O filme incita todo mundo se ligando na guerra entre o Stark e o Steve, certo? Mas ninguém tá ligando pro Thanos. Ele vai aparecer nesse filme? Eu acho que não. Também acho que não. Mas então por que que ele aparece no final do Vingadores, dizendo que agora é a vez dele de... Ele deve aparecer, cara, em Doutor Estranho e Guardiões da Galáxia 2. Sim. Mas ele não vai... Guardiões da Galáxia 2 que Doutor Estranho. Sim. Mas ele não vai tentar destruir os Vingadores? Vai, mas porra... Nesse filme agora não, cara. Oi? Nesse filme agora não, porra. Ah, tá. Pensei que ele já fosse entrar nesse filme, já. Porque tá todo mundo dando personagem nesse filme. Porque tá todo mundo dando atenção pra briga entre o Steve e o Stark, mas ninguém tá ligando pro Thanos. Cara, o que eu acho que vai acontecer é que ele não vai aparecer nem Doutor Estranho, nem Guardiões 2. Ele vai acabar aparecendo no filme do Thor. Porque no final da porra dos Vingadores, o Thor meio que percebeu, não sei como, que pra mim sempre o Thor foi um idiota. Ele falou que eles são peças de xadrez de alguém que está jogando um jogo muito maior que nós. Não sei se a frase foi exatamente essa. Então eu achei na porra do Ragnarok que ele vai atrás do Thanos, vai descobrir alguma coisa, e o Thanos vai aparecer lá. Eu não sei, eu não sei o que é o Ragnarok, então eu não sei o que dizer sobre isso. Eu acho que é um apocalipse nórdico, mas como eu não tiro essa porra, se alguém for seguir a Odin e eu estiver falando merda, me perdoe. Alguém for seguir a Odin aí, que siga, né? Pode seguir.